fazendo algo que ele poderia se arrepender por resto da vida. O Jornal Nacional vai ser interrompido para propaganda eleitoral obrigatória. Nós voltamos em 20 minutos com novas informações sobre o caso do sequestro em Santo André. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos. Até umas horas. Aí, amigo. Ordem nem progresso e na segunda. Depois que se vai o fim de semana, jogou bola. Cinema com a mina, tudo bacana. Agora chacoalha a cabeça. Como chacoalha seu bolso? Não trabalho num 5,6, mais o que mais ouço. É reclamação de nego que tá no fundo do poço. Carne nobre pra elite, quanto o resto rói o osso. E assim vai. Falando eu vim do mal de político, sem base na história pra saber se é verídico. E a chica pede foguete, é inquisição. Corre um bucho de gravata com maleta na mão. Um broche de partido, fama na televisão. Lembra dele da novela? Não, não, do mensalão e na bancada. Só gente boa e camarada que aprovam alto aumento enquanto o povo dá risada. Afinal, tadinha da Isabela que morreu. Promovem festa no Senado, te chamaram? Não, nem eu. Notou que tá errado, a culpa é de quem vacila. Então se faz de retardado pra não ter que enfrentar fila. E pede ajuda, assim que o país vai progredir. Afinal aqui, mosqueteiro é cada um por si. Por si sóbrio, cuidado na hora de dirigir. Esqueça o própolis, corte a cerveja pra garantir. E siga reto, segundo o corredor à direita. Tem urna eletrônica acima de qualquer suspeita. Então vê, se vota logo que hoje o almoço é de família. E se o eleito for sacana, é só dizer que nem sabia. Caso da saúde.